A correnteza do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando o meu amor, zombando o meu amor. Na barranceira do rio o ingá se debruçou, e a fruta que era madura a correnteza levou, a correnteza levou, a correnteza levou. E choveu uma semana, e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Lá na beira da estrada, vem vindo o meu amor, vem vindo o meu amor, vem vindo. Semana eu não vi o meu amor. O barco ficou marcado aonde a boiada passou. A correnteza do rio vai levando aquela flor. Eu me adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor, sonhando com nosso amor, sonhando. Oh, o dandá, oh, o dandá, oh, o dandá, oh, o dandá, oh, o dandá.